sonho fiz o meu fado. Fado triste, amargurado. E desde então vou vivendo ao meu fado acorrentado. Fado triste, minha oração, que todos os dias rezo com a maior devoção. Tu és o meu Padre Nosso, as minhas Ave Marias, que rezando vou ganhando o pão de todos os dias. Das minhas lágrimas sem fim rosário para mim, e o mal uma desfiando às minhas penas dou fim. Tirará, tirará. Tu és o meu Padre Nosso, as minhas Ave Marias, que rezando vou ganhando de todos os dias.